Muito obrigado, meus amigos e irmãos. Evangelho de Jesus, nosso Salvador, unificado. Síntese de um Novo Testamento de mínimos. Os sacerdotes tentam prender Jesus. Depois de terem seus irmãos subido para a festa, subiu também Jesus, não publicamente, mas como se quisesse ocultar-se da multidão. Seus adversários, procurando-o na festa, inquiriram: onde está Jesus? Muitos eram os murmúrios que corriam entre o povo a seu respeito. Diziam uns: deixem Jesus em paz, ele é bom com todos nós. Outros, porém, protestavam: não, não é nada disso. Ele engana o povo. Ninguém, todavia, ousava falar abertamente a seu respeito por medo das autoridades. Ora, indo finalmente à festa, já em meio, subiu Jesus ao templo e se pôs a ensinar. Maravilhados, diziam todos: como sabe este homem as letras sem ter jamais estudado? Ao que Jesus lhes respondeu: o meu ensino não é meu, nem deste mundo, mas daquele que me enviou. Se alguém se dispuser a fazer a vontade de Deus, reconhecerá se o meu ensino é realmente dele, ou se falo apenas por mim mesmo. Ora, quem fala por si mesmo busca somente a sua própria glória. Mas quem busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Entretanto, nenhum de vós a cumpre. Então por que procurais tirar-me a vida? Por que estás endemoniado, Jesus? E quem procura tirar-te a vida? Perguntaram-lhe alguns deles. Jesus então replicou-lhes: uma única obra fiz, e todos vós vos maravilhais. Moisés vos deu a circuncisão, muito embora esta não venha de Moisés, mas dos patriarcas. E no sábado, circuncidais um homem. Ora, se um homem recebe a circuncisão no sábado, para não violar a lei de Moisés, como ficais indignados comigo? Porque no sábado tornei um homem inteiramente são. Não julgueis pela aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então, alguns que eram de Jerusalém começaram a dizer: não é este aquele a quem procuram tirar a vida? Entretanto, eis que ele continua a falar abertamente e nada lhe fazem, e nada lhe dizem. Será possível que as autoridades tenham realmente reconhecido que este homem é o Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde ele é. Mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Então Jesus levantou a voz, ensinando e dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. Porém, eu não vim de mim mesmo, mas é verdadeiro aquele que me mandou a vós. E a ele vós não conheceis. Eu o conheço, porque eu vim dele, eu sou dele, e ele a vós me enviou. Procuravam então eles prender Jesus, mas ninguém conseguiu pôr as mãos nele, porque ainda não era chegada a sua hora. Entretanto, muitos do povo creram em Jesus e diziam: quando Cristo vier, fará mais sinais do que este homem tem feito? Ouvindo os adversários o que a respeito dele murmurava a turba, juntamente com os principais sacerdotes, mandaram oficiais de justiça para o prenderem. E Jesus lhes disse: ainda por um pouco de tempo estarei convosco. Depois voltarei para aquele que me enviou. Então vós me procurareis e não me achareis. E onde eu estiver, vós não podereis ir. Perguntavam então os adversários entre si: afinal, aonde ele irá? onde ele irá que não encontraremos? Irá, porventura, para os dispersos? Ou então entre os gregos, para instruir os gregos? O que significam as palavras que ele pronunciou? Vós me procurareis e não me achareis. E onde eu estou, vós ali não podeis ir. No último e maior dia da festa, Jesus de pé clamava: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como disse a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. Isto disse o Cristo, referindo-se ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, no fenômeno do Pentecostes. Pois o Espírito ainda não fora dado a eles, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Alguns dentre o povo, ouvindo estas palavras, proclamavam: este homem é realmente o profeta que esperamos. Outros: este é o Cristo. Outros, porém, perguntavam, apesar de todos os milagres e sinais que Jesus já fizera: pois que? Da Galiléia é que vem o Cristo? Não declarou a Escritura que o Cristo virá da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim, então, houve uma discussão entre o povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém conseguiu lhe pôr as mãos. Retornaram então os oficiais de justiça, as principais autoridades, e estas lhes perguntaram: por que não trouxeste Jesus? A resposta deles foi a seguinte: nunca houve homem algum como este. Nunca ninguém falou como ele. Ao que lhe replicaram as autoridades: será que vós também já estáis iludidos? Porventura algum de nós acreditou nele? Quanto a este povo, que não entende da lei como nós, ele é amaldiçoado. Ora, Nicodemos, que era do número deles e que antes fora ter a noite com Jesus, perguntou-lhes: meus irmãos, porventura a nossa lei autoriza se julgue alguém sem primeiro ouvir e inquirir do que faz? Eles responderam: Ora, Nicodemos, és tu também da Galileia? Examina e vê que da Galileia jamais se levantou profeta. E então, cada um, frustrado, voltou para sua casa. O trecho é grande. Ele suscita uma série de lucubrações. Jesus é uma conquista diária. Mais de 2000 anos são passados e os seres humanos ainda o estão descobrindo. Vão descobrir muito mais. Pelos milênios. E quando compreenderem de pronto, estarão naquela grandeza, naquela magnitude profetizada pelo apóstolo Paulo. Mas hoje nós vamos destacar esse pontinho aqui, que não dá tempo para mais. No último e maior dia da festa, Jesus de pé clamava: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem em mim crê, como disse a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. Isto disse Jesus, referindo-se ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não lhes fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado. O que é que nós estamos observando no mundo? Há pouco nós falávamos sobre economia. Está até ali o irmão Paulo Azor, que pode nos ajudar no raciocínio. Jesus nos ensina a maior lei da economia divina. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Eu fico pensando, mas será que a turma ainda fica raciocinando ser Jesus um prisioneiro das restrições humanas? Ah, Jesus não tem nada a ver com a economia e filosofia. Como Jesus é filósofo? Como disseram para você, Conceição, e eu mandei aquela resposta. Eu já contei essa história e a Conceição está aqui na minha frente. Um dia a Conceição chegou ali no Instituto de Educação José de Paiva Neto. Ainda não era o Instituto de Educação, ali estava a sede administrativa. Ele disse: irmão Paiva, estou muito estomagada hoje aqui. Veja o senhor que estou estudando filosofia, e lá na faculdade a minha professora, ao chegar ao tempo da primeira vinda de Jesus, pulou aqueles anos, e eu reclamei: e Jesus? Ela falou: mas Jesus não é filósofo. Mas por quê? Porque Jesus nunca escreveu. Disse: oh, Conceição, você chegue para a sua professora e lhe responda assim: Jesus não é filósofo? Então em que situação fica Sócrates? O Cristo não é filósofo porque não escreveu. Segundo a sua professora, que não conhece o Evangelho. Porque senão não diria isso. Porque Jesus escreveu na terra quando aqueles falsos queriam apedrejar a mulher adúltera, sendo eles mais adúlteros que todas as mulheres adúlteras do mundo. E Jesus, quanto evangelista, começou a escrever na terra. E antes disse: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Aliás, era uma passagem que meu pai, Bruno Paiva, gostava muito de estudar comigo. Ele foi seminarista, então nós conversávamos muito sobre o Evangelho, sobre a Bíblia, mas também aprendi muito com o seu Bruno. Ele sempre falava nesse atire a primeira pedra, ele achava aquilo um absurdo. Lapidar uma mulher pecadora. Que gente boazinha, hein? Gente bondosa, generosa. Mas aí então Jesus começou a escrever no chão os pecados, o evangelista conta os pecados deles. Que eles se afastaram a partir dos mais velhos, que tinham mais erros. Sócrates nem isto fez, não escreveu. Os discípulos de Sócrates, os seus continuadores, destacadamente Platão, é que falaram sobre o mestre e guardaram a sua lembrança. Sempre acontece isso com esses grandes homens, mais ou menos se deu também com Confúcio, com Buda e assim por diante. Mas vejam vocês, eu escrevi no Somos Todos Profetas, está também no Apocalipse Sem Medo, que ninguém mais algemado do que um intelectual que vive sob a escravidão de uma ideologia, um ponto de vista que ele foi ensinado. Então, são prisioneiros. Conceição, fale, por favor. É aquele pensamento que o senhor diz, que é a ciência iluminada pelo amor eleva o homem à conquista da verdade. As pessoas, elas não podem ficar só bitoladas naquilo que estão nos livros, né, meu pai? Ela tem que ter o direito de ir à frente, de ir mais adiante, né? Mas é sempre assim. Aquilo que eu falei do Isaac Asimov, ele falou, a magia é a ciência que não entendemos ainda, que não conseguimos desfazer. Mas nós estamos falando de uma ciência formidável. Alguns dizem que não pode ser uma ciência exata, porque fala isso, é o doutor Delfim Neto. Se vier aí uma nevasca, uma geada, foi para o brejo, o previsto pela ciência. Aliás, os economistas também são profetas laicos. Mas Paulo Azor, o que é que você acha de eles até hoje não terem debruçado sobre essa lei divina da economia do Cristo? Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Bem, eu costumo falar sempre que esse enunciado de Jesus não é somente um tratado econômico. Eu acho que ele é um tratado também científico, um tratado filosófico, um tratado tudo. Porque todos os segmentos da sociedade e aqueles que as compõem, se eles se debruçarem sobre essa passagem do Sermão da Montanha de Jesus, que está lá no Evangelho do Cristo, no capítulo 6, versículo 33, obviamente os homens terão as soluções. Veja, uma vez eu me lembro que alguém fez a seguinte pergunta para o senhor. Por que a economia dos homens não tem dado certo? O senhor respondeu simplesmente, porque não é a economia de Deus. Ora, se não é a economia de Deus, e nós sabemos que Deus, na definição do próprio Cristo, através de João Evangelista, definiu como Deus é amor, então é a economia do amor, é a economia da solidariedade humana, que também o senhor há muito tempo, já dentro da estratégia da sobrevivência, já lançou. Então, quando os homens realmente entenderem que Jesus, ele é a própria sabedoria, então tudo vai ficar mais fácil. Jesus é a própria filosofia. Jesus é a própria ciência. Jesus é a própria economia. Por quê? Porque ele realmente fundou e criou esse planeta, e ele, por merecimento, atingiu a categoria de Cristo planetário, fundou esse planeta, criou esse planeta. Então, a economia, a filosofia, a ciência e todos os segmentos da sociedade estão dentro do seu coração. E na hora que os homens se integrarem no seu coração, as coisas serão mais fáceis para toda a humanidade. É isso que a religião de Deus vem fazendo. O senhor uma vez disse uma coisa para mim que eu nunca mais esqueci. A religião de Deus veio para polemizar, mas polemizar com fraternidade, respeitando sempre a opinião dos outros. É isso que a religião de Deus tem feito, e sempre colocando Jesus à frente. E por isso que ela é sucesso, sempre. Muito obrigado. Uma salva de palmas para o nosso irmão Paulo Azor. Sempre elegante na apresentação do seu ponto de vista. Bem, aqui é um trechinho, logo no início da série Apocalipse de Jesus para o Simples de Coração. Ao simples de coração, se chega com maior facilidade. Não estão presos a certos enquadramentos da mente que fazem de alguns intelectuais escravos de determinadas ideologias, formas de visão estruturadas por pensadores que podem pontificar com autoridade sobre vários pontos do conhecimento humano e, ao mesmo tempo, ser neófitos em outros, mesmo dentro da área em que se esmeram. Ninguém é dono da verdade. Este é o primeiro conceito para quem realmente deseja ser aprendiz da sabedoria. É bem sadio recordarmos a lição de Sócrates: quanto mais sei que nada sei. E vejam que o mestre de Platão é o príncipe dos filósofos, sabia o que dizer. E aqui mais um trechinho, os primeiros da lista. Sou contra o intelecto? Só se fosse imbecil. Nada mais necessário do que o pensamento intelectual. São vanguardeiros das épocas e tão importantes que, quando se estabelece em qualquer parte do mundo um regime discricionário, aparecem nas primeiras listas dos perseguidos. Isto lhes é um grande galardão. Mas o povo, na sua singeleza, quantas vezes é mais liberto do que muitos que se debruçam sobre livros? A experiência mostra que o pensamento de uma criatura simplória, de uma região esquecida, pode conter mais sabedoria que 1000 livros da melhor biblioteca, porque é nascido da sabedoria vivida a que tanto se referia o saudoso legionário da boa vontade, Dr. Osmar Carvalho e Silva, amigo particular de Getúlio Vargas. Essa sabedoria vem também do sofrimento que se passa e que se vence, do qual o homem se levanta como a fênix da mitologia. Para a meditação de vocês, esta indagação de um pensador bem percebido de que devemos caminhar sempre com fé. Se os homens de bem perdessem a esperança, que seria do mundo? Realmente? Ele tem razão. Sim, que seria do mundo. Mas nós, legionários da boa vontade de Deus e tantas outras pessoas, fora das fronteiras da religião de Deus, sabemos que a esperança possui um grande dom divino. Ela não morre nunca. Viva Jesus! Música.